Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, depois de 650 Nerdcasts, eu mudei para Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Aqui é o Azaghal e aquela entradinha tradicional. Quem diria que ia durar tanto? Todo ano. Sim, nerds, estamos aqui comemorando o Nerdcast número 650! É isso mesmo, Azaghal. Três programas, ó. Sexta, dois Nerdcasts como você já esperava, e hoje, sábado, o terceiro Nerdcast do seu fim de semana da CCXP! É isso aí, um presente. Estamos dando aqui esse presente pra você que está aí na CCXP lotada com fila pra tudo que é. Assim, faz parte, todo lugar do mundo é assim, tem fila, mas no Brasil, amigo, tem Nerdcast no podcast! Então você tem a lenha, você que está enfrentando as filas da CCXP nesse fim de semana, você tem agora o Nerdcast 650! Caraca! Pra ouvir todos os melhores momentos, desde o 601 até o 649. Meu Deus do céu, Azaghal, um fim de semana cheio de Nerdcast pra você, rapaz! 650 Nerdcast, Jovem Nerd. Exatamente! O que significa isso? 13 anos? 13 anos. Estamos começando o nosso 14º ano em 2019. Caraca, rapaz, é muito Nerdcast. Olha só, no total, são 759 episódios. Nossa! Sendo 659 da grade regular. Olha só. 47 Nerdcasts empreendedores. Meu Deus! Do meucesso.com. 34 Nerdtech da Alura. Nossa! 10 Speak English, do WhatsApp. Nossa! E 5 Nerdcast Nova Futura. Caraca, impressionante quantidade de Nerdcast que a gente já publicou, cara. Ah, quer saber o que é isso em volume, Jovem Nerd? Que a gente gosta de fazer show-off. 2.757 arquivos. Meu Deus! Mais de 1 tera de informação. Caraca! Arquivos MP3 que a gente disponibiliza pro pessoal ouvir em streaming ou baixar, são 77 GB. Caraca! E os arquivos ZIP, tem gente que prefere, 663 arquivos ZIP. Os MP3 são 2.094. Uhum. 38 GB de arquivo. Nossa, mãe do céu! 3.775,337 segundos. Caraca, Azaghal. Ou 43 dias. Nossa! 16 horas. Caraca! E 42 minutos de entretenimento gratuito. Olha só, Nerdcast! Muito bom, cara! Os principais temas que a gente já abordou aqui nesses 13 anos completos. Sim. Em quinto lugar, ciências, com 49 programas. Olha aí. Depois, com 56 programas, comportamento. Que são super engraçados, aham. Aí vem tecnologia com 59. Ó. 61 com história. Nossa. E 102 programas de cinema. Caraca, cara. Que incrível. É muito Nerdcast, cara. Quer saber quem são os principais Nerdcasters? O quê? Pelo número de participação? É, a gente já tem mais de 200 convidados. Caraca. Top 3, terceiro lugar, maior número de participações, Eduardo Spohr. Olha isso, Dudu! Em segundo lugar, JP. Caraca! E em primeiro lugar, ainda reinando o absoluto, os Mãos Lindas. Ah, Mãos Lindas! O Fernandinho do Burg. Tucano. Muito bom, muito bom! Pra finalizar essas estatísticas carteirada que a gente tá dando aqui, os Nerdcasts mais baixados em 2018. Ah, em 2018? No último ano. Olha aí. Terceiro lugar. Especial Dia dos Namorados 2018. Tradição. Segundo lugar, Bariátrico e Selvagem. Excelente. E primeiro lugar dos Nerdcasts mais baixados de 2018. Ai, meu Deus. RPG Call of Cthulhu. O horror do Necronomicon. Nossa, Azaghal! Se prepara que tá chegando! Se prepara não, que... acho que eu chuto aqui que 2019 não tem janeiro. Eu já vou tocar essa real aqui. Eu acho que 2019 não tem janeiro. Azaghal, temos que agradecer ao grande parceiro que antecipou este programa para todos os nerds. Trouxe especialmente para vocês, nerds, que estão aí na CCXP e que de lambuja vai para todo mundo que tá em casa também. Exatamente. Eu sei que você queria estar lá. Exatamente. O stand da Amazon Prime Video, meu amigo, que sacanagem. Cara, incrível. Os caras fizeram o Crocodile Bar. De American Gods. Caraca, cara. A gente tá conversando com eles há algum tempo sobre a nossa participação lá e a gente ajudou a dar ideias pro estante, cara. Maneiríssimo, cara. A gente viu o que eles realizaram, meu. Eles têm três grandes cenários das séries. Sim. As principais séries. Tem uma parte que eles fizeram do The Man in the High Castle. Sim, que é a guarita, né? Aquela entrada de controle. Exato, que é aquele dos Estados Unidos, né? Como se o eixo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, né? Tem a memorabilia. Tem, cara, tem peças usadas na série. Roupas, uniformes. Irado. Muito e, maneiro. E tem a parte da resistência que é com atores e eles botam você pra dentro. Puta, essa parada da imersão. Né? A gente já tinha feito aqui aquela ativação deles do Jack Ryan. Aham. Uhum. E eles estão na mesma pegada, só que agora pro público todo. É, cara. Ó, você que tá na CCXP, vai lá, chega na porta lá de um negócio que parece que tá fechado, mas é um QG da resistência, mas fala que você tá procurando um emprego. É, tem essa é muito... Tem, cara. Porque você tem que tomar cuidado que tem guardas lá e tal, que ficam vigiando. Cara, é muito maneiro a experiência. E os atores, eles ficam muito no personagem. Que muito. Foda, cara. Irado, né, cara? Se alguém começar a te seguir no stand deles, não fica preocupado. E tem o Crocodile Bar, como você falou, de American Gods. Nossa, cara. Que com deuses deuses rondando por lá, irmão, cara. Tem Cernobog. É, cara, é incrível. Caraca, tem o Matt Sweeney fazendo truques. Cara, é cara, muito irado. Sério, que stand maneiríssimo. Exatamente. Cara. Ainda tem ativação de The Purge lá dentro. Caraca, ó, se prepara, meu irmão. Pra tomar susto. É muito, cara, é muito irado. Porque você tem que ir conhecer o stand da Amazon Prime Video na CCXP. É muito irado. E olha só, vamos lembrar que você que quer assinar tem 7 dias grátis, Azaghal. Olha só essa nova moda. É, e olha só, fazer o cadastro é muito simples. Você entra no site primevideo.com, já tem um link fácil de cadastro. Se você já tem uma conta na Amazon, é só você logar com essa mesma conta. Isso é maravilhoso. Não é? Integradinho? Tá tudo integrado, cara. Muito maneiro. Se você não tem, é só criar sua conta na Amazon. Você preenche os dados com nome, e-mail, senha de acesso e tal. Próximo passo é inserir os dados de pagamento, que você informa seu cartão de crédito, né? Endereço, telefone, aquilo tudo. CPF. Aí a Amazon te mostra na tela com todos os dados pra você conferir. E aí o link. Comece seu teste grátis de 7 dias. Rapaz. E depois de 7 dias, olha só que moleza, a mensalidade custa R$7,90 nos primeiros 6 meses, Azaghal, e depois disso passa a ser R$14,90, cara, barato, pra ter todas essas séries iradas. Quem assina tem acesso a todo o conteúdo de originais Prime Video e outras séries e filmes imperdíveis, além de você poder assistir suas séries e filmes em múltiplos devices, na TV, celular, computador, tablet, tudo marca o ponto onde você parou. E você que viaja, você pode fazer download no seu celular pra ver offline. Olha aí, cara. Que belezinha. Ó, cara. Então o que você tá esperando, cara? Visita agora primevideo.com, faz a sua assinatura aí, vai lá no stand deles da CCXP, que tá muito foda. E se você tá na CCXP e tá usufruindo desse programa extra, agradece a Amazon Prime Video. Aê. Vai lá, dá um abraço neles. Quero aproveitar para fazer um grande anúncio aqui da Nerd Store. Presta atenção, porque depois de muitos e muitos pedidos, quero anunciar o lançamento dos produtos queimando a língua na Nerd Store. Olha aí, incríveis, cara. Que produtos maravilhosos. São lindos, cara. Olha só, tem produto de decoração como placa de parede, almofada, bandeja para notebook, mousepad, tem almofada, cara. Olha, cara, sério, vê isso no aplicativo do Jovem Nerd ou entra lá na Nerd Store agora. Também tem produtos de cozinha, claro. Tem pano multiuso, tem bandeja giratória, tem descanso de panela, abridor de garrafa, jogo americano, entre outros produtos todos do Queimando a Língua, Azaghal. Que coisa maravilhosa. Então, meus caros nerds, fiquem aí com os melhores momentos de 2018 do Nerdcast. Woo!

Era tudo de uma vez era só. Era tudo, comia, né? É. Fazia, tomava banho, comia e cagava. Você fazia hashtag na privada da Ana Luz? Não fazia. Não, tinha que mijar a privada toda, foda-se. É, eu fazia a hashtag cremosa, eu deveria ter feito a hashtag cremosa. Cremosinha. Otomano é muito engraçado, né? Eu sempre que eu penso assim, tem os mano e os otomano. Caralho, caraca, tá todo mundo velho já mesmo, né, cara? Meu Eduardo, ele tá devagar, mano. É. Porra, Dudu. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa do empalamento, tá ligado? Sei lá, que era o primeiro-ministro que falava. Hã? Caralho, agora eu não entendi a piada. Como é que é? Também não. Parlamento. Nossa, nossa. Caraca! Eita, nós! A idade tá chegando. Cara fazendo piada sem graça, tossindo, pô. E tossindo, papai. Né, cara? Tá um kit velhinho completo, né, cara? Só falta peidar, né, cara? Deve estar se peidando. Deve estar se peidando, é que o microfone não é bom. Só faltou peidar. Olá, Jovem Nerd Azaghal, senhora Jovem Nerd Português. Me chamo Sofia e estou mandando esse e-mail para compartilhar a maior coincidência e encontro da minha vida. Nossa. Em uma bela noite de domingo, estava entediada e decidi entrar no bate-papo UOL. E sim, é isso mesmo. Ainda existe isso, gente? Caralho. Ainda existe? Esse e-mail é velho, hein? Mandou pra que ano? Pois é. Caraca, ainda tem isso, CQ, essas coisas? No meio de vários malucos, encontrei um cara com um papo legal que fluiu magicamente bem. Muito embora as circunstâncias fossem bem estranhas. Bate-papo da UOL. É, bate-papo da UOL já define, né? Quando já estávamos conversando há algum tempo, eu me desconectei da sala. Não consegui entrar novamente nem com reza forte. Então, tive a brilhante ideia de procurar alguém que estivesse naquela sala e convencê-lo a mandar uma mensagem para o advogado, avisando que eu estava em outra sala. Para o advogado. Eu não entendi o que ela falou. O nome do cara era o apelido do cara. O advogado. É, muito esforço para continuar conversando com um cara que eu nem sabia o nome ainda. Bem, ele conseguiu me achar e seguimos o papo. Trocamos telefone e o famoso zap zap bombou durante a madrugada. É, recente, isso aí. Rolou uma conexão. Caraca, como é que pode ainda? Pois é, né? Bate o papo no UOL. Fazer isso? Rolou uma conexão. Ficamos mais de 5 horas conversando direto. Então ele soltou a primeira real. O telefone que ele tinha me passado era um fakezinho e só Deus sabe pra que um homem tem 2 telefones, não é mesmo? Porque ele estava dentro de uma prisão federal. Esse é um dos telefones que ele usa pra ligar pra aquelas velhinhas. É por isso que ele tem 2 números de telefone. Ok, fiquei meio de cara, mas vida que segue. E como ele mora no Paraná e eu no Rio Grande do Sul, não achei que fosse rolar nada mais que um papo legal. Ele tinha 2 telefones, né? Vamos descobrir quais são as prisões que tem aí, que pode ser pra gente filtrar e conseguir chegar até ele, o detento. Não detento. É. Uns 2 ou 3 dias depois de conversas constantes, ele largou que ia viajar a trabalho para Minas. Oh, yeah. Porque, né, ambos somos advogados e tal. Então, tá fazendo transferência de prisão. Ele tá sendo transferido. Já fica mais fácil. Então, como ele tava sendo transferido, ele teve que usar a carteira da prisão dele. Então, durante 2 dias, ele não pôde usar o celular, né? Lembra do Deadpool? Então, a carteira de prisão. Como eu rio quando eu vi essa porra. Ele teve que usar o celular na carteira de prisão, então ele não podia usar o celular. Chegou lá, aí botou pra fora, enfim, vai. Também me disse que ia ficar off por 4 dias. Olha aí, é o tempo. Olha aí, esperava que eu não bloqueasse ou excluísse. 4 dias com o celular no rabo. 4 dias de 2 celulares no rabo. É, não comeu nada, ficou uma semana sem comer nada, né? Tem que botar nada pra fora. Só na dieta líquida, só na dieta líquida. Aí ele pediu, né, que não bloqueasse ou excluísse ele. E foi aí que eu quase mandei ele a merda, mas decidi fazer a fina e ignorar a babaquice dele. Temos muitas coisas em comum, jeito de pensar, opiniões e gostos. Ele, inclusive, quase caiu pra trás quando eu disse que amo o Jovem Nerd e vivo pelos podcasts e conteúdo de vocês. Olha aí, ele é fã também. Que maravilha, claro, tá com muito tempo na prisão, então. Nossos fãs dentro do cárcere. Tá igual a Mara Maravilha, né? Um beijo para as crianças, para as titias, para os presidiários. Nossos fãs nerds presidiários. Feliz dia dos namorados. Nossos queridos fãs que estão aí quitando seu débito com a sociedade. Parabéns. Enfim, depois da notícia da viagem Segui a Vida, fui velejar com os amigos no final de semana. Olha aí. Amava tomar. Começou a remar. Começou. Pegou uma barca, Rio Paquetá. Ai, foi velejar. Velejar. Eu e mais 700 cabeças. Velejar. Pulando no deck, gritando: pra esquerda, pra esquerda, pra direita, puxa a corda, olha a bujarrona. Não fode, foi velejar o cara. Tá, então ela foi velejar, né, e tinha esquecido o bendito, quando lá vem ele no finalzinho do domingo me chamar pra dizer que o ponto alto da viagem foi comer no Outback. Outra vez me subiu o famigerado ódio e era óbvio que tinha caroço no angu. Acho que mulher tem sexto sentido ou sei lá o quê. Conversa vai, conversa vem, a gente foi pensando em se encontrar e tal, mas então ele solta novamente um preciso te dizer outra real. E me diz que tinha namorada há mais de 5 anos. Janjão da cela 225. Há 5 anos, Laura. Há 5 anos. 5 anos que Janjão é meu amor. Mas não sei o que se passa na cabeça de um ser humano para ir soltando as bombas uma por uma. Primeiro eu fiquei puta da cara e depois fui digerindo a linda informação pra assumir uma posição de conselheira. Afinal, já tinha passado pela situação de querer acabar um relacionamento e não ter coragem. Cara, que relacionamento? Que é? Nada. Que relacionamento? O cara só falava com ela no UOL, sei lá, no chat do UOL. É. O advogado. Zeca, aquela coifa. Aquela coifa de aço inox com vidro temperado. Aquela, Zeca. Tem no toque? Traz duas. Traz duas aqui pra menina, Zeca. É, essa tá ficando da cozinha completa. É, tá precisando. Vamos montar essa cozinha. Porra. Vai virar conselheira do cara? What the fuck? Zeca, essa menina aqui vai construir um apartamento com telas de cristal líquido. Pode trazer porra. Essa tá precisando. Não precisa de parede. Não precisa de parede. Serão televisões de 85 polegadas, vai ser uma loucura. Vai morrer de câncer de pele em 2 semanas. Caralho. Eu juro, tinha que ser psicólogo. Você tinha. As pessoas que entrassem no meu consultório só têm duas opções: suicídio na hora ou então meu trabalho forte. Pô, sai. Sai curado. Sai curado. O seu cara já deixa a pistola na mesa. Olha aí, pra adiantar teu lado. Bota o travuco na... Aquela mesinha de centro com a pistola. Se quiser, em qualquer momento. Acaba com essa miséria. Vou acabar com essa miséria. Cadeira plastificada. Tudo plastificado. Tudo cheio de plástico. O que que eu faço? Minha filha, você não tem solução. Você está fadada ao ostracismo amoroso. Você é um idiota. É que nem beber rusca. Joga lá na água gelada, sobreviveu, sobreviveu. É, exatamente. É. A terapia do beber russo, do seu caso. Também. Assim, pega esse balde aqui, cheio de água e gelo, enfia a cabeça, fica 2 minutos aqui dentro. Quando você tirar a cabeça, se você ainda estiver pensando nessas merdas, você vai botar por mais 2 minutos. Você vai ficar botando a cabeça aqui até você parar de ter essas ideias de merda. Eu não consigo entender essa vontade que você tem de se fuder, minha filha. Caraca, melhor psicólogo, gente. Psicólogo sincero, é isso que o pessoal... Porra, era isso que o mundo precisa. É. Talvez eu ficasse pobre, né? Porque eu não ia conseguir levar uma sessão por 3 anos pra pessoa chegar lá na frente e falar: ah, eu sou um merda. Descobri. Descobri que eu sou um merda. Tocou.

nosso champignon aqui nesta merda. Pra aumentar, vou picar aumentada. A carne inteira. Vou picar a carne, vou colocar champignon, vão achar que é um banquete de carne. E o velho da gengibre vai ficar feliz. E essas são as duas histórias que existem. Porque não existe uma história verdadeira assim. Como então, foi inventado este prato de merda? Não existe. Para com isso, para com isso. Então o estrogonofe é o feijão aguado russo. É exatamente isso. Exatamente isso. Estrogonofe é o feijão aguado de um russo banguela. Isso vai ficar gravado pra eternidade aqui. Não vai ter Han Solo 2, cara. Se eu estiver errado, vocês podem falar, ó, está aqui, gravado, ele falou, está errado. Mas já está com 6,5 no IMDB, tava todas as salas do cinema que eu fui, estavam reservadas à meia-noite para ver Solo. Todo mundo que estava nas outras salas foi alocado numa sala só, porque não tinha público. Entendi. A Disney não vai fazer mais isso. Não, e custou 250 milhões, não foi barato o filme. Nossa, né? Mãe do céu. Ah, então vai ser um filme solo, né? Aqui é o Azaghal e eu vou começar o podcast com uma pergunta. Ih. Se o Pantera Negra casar com a Tempestade, os filhos dele serão os Thundercats? Caralho, foi muito bom. Mas aí, o que aconteceu? Cara, na hora da imersão, da bomba atômica, do alarme, que tá todo mundo lá dentro e tal, um brasileiro compatriota... Tovariz. Tovariz. Um brasileirinho. Me puxa o celular e começa a falar com a mulher dele. Ah, não vai demorar aqui ainda. Eu tô aqui. Ainda vai demorar. Tô aqui embaixo. Falando altaço, porque tava uma porra de um alarme nuclear. E o brasileiro estava competindo com a mulher no alarme nuclear, nessa maravilhosa internet 4G que pegava, que o Azaghal elogiou tanto. O filho da mãe estragou a nossa imersão. Estragou, ficou falando alto. Aí fica lá, e o cara, não. Aí fica, aí quando você fala, você quer fingir que tá falando mais baixo, aí você fica assim, eu já falei que eu vou sair daqui. Você só muda o seu... Ah, cara. Foi uma merda, foi uma merda, cara. É muita... Isso, ó. Foi brasileiro, mas podia ter sido outra nacionalidade. Mas foi brasileiro. E aí... Então fica a dica pro brasileiro e pra você de outra nacionalidade, caso esteja ouvindo aqui. Se você está numa experiência imersiva e o seu celular toca, você está 60 metros debaixo da terra, num túnel que está simulando um ataque nuclear, não atende o celular, seu filho da puta! Não, primeiro, tinha que ter colocado no... No cu! O Rex tá falando sobre canônico ou não. Quero saber algumas coisas, se é canônico ou não. Wilson Fisk comendo hambúrguer de garfo e faca. Isso é canônico? Eu não sei, mas agora que estão servindo pipoca com pinça, tudo é possível. É, amigo. Maluco! Não, na boa. O plano dele não é só Nova York, não. Ele quer o Rio de Janeiro também. Na minha série seria muito mais tranquilo, tá ligado? É que nem eu se escrevesse Malhação, assim, amigo. Ia ser outra coisa. Ele ia chegar, eu quero um hambúrguer. Aí vem o carrinho, né, do hotel, traz o hambúrguer, tira aquele bagulho lá, de aquela tampa e tal, não sei o que. Tá lá o puta hambúrguer gourmet. E aí ele chega, me dá um garfo. E faca. É assim, give me a fork. Isso. Aí, o próprio garçom que tá empurrando o carrinho dá uma voadeira, tá ligado? Que quebra a coluna do Wilson Fisk só pelo motivo dele tá comendo hambúrguer com garfo e faca. Seria lindo, e acabava. Acabou a temporada, tá ótimo. Essa é a série curta, né? Não, mas ok, pelo menos coerente. Ah, tá. Eu já instruí todos os meus garçons pra isso. Pra dar voadeira. Não voadeira em quem pegar garfo e faca. Eu agora vou. Eu não sua, vou pegar. Na sua hamburgueria e vou pedir garfo e faca. É, eu não vou morder essa isca. Tu não sabe de nada, Rex. Primeiro, cara, tu tá no Rio, né? Pra chegar em Santos, tu tem que passar em Osasco. Nem em Osasco tu passa, tá ligado, né? Pra chegar em Santos, não adianta tomar bomba de cavalo. Tu tem que pedir permissão pro imperador do Sudão. E eu negarei. Não entra em Santos. Aqui, ó, pra passar em Santos, tem que chegar em São Vicente. É quebrada. Arco e flecha. Caralho, como assim, tá, né, muito gente? Louco, tá mais louco que o bate. Olha só. Tá louco, caralhaço. E o meu ponto aqui sobre o elogio é, principalmente o Ale, que é pai. Quanto que fica forçado, né? Você falar assim, porque eu respondo sempre assim, olha, meu filho equilibrou 4 blocos sem derrubar. Eu respondo só assim, olha. Sabe? Eu não sei o que dizer. É, não tem o que dizer. Fudido.

Eu já falei isso. A criança tava toda destruindo, é como diz o Luiz Siquei, era o Gesântopos, o demônio, destruindo a casa. Aí foi pegar no gato, foi um momento que eu estava sós com a criança. Eu falei assim, solta, ela não gosta de você. Aí a criança ficou, não, tia? Aí eu, não, ela vai te morder, é melhor correr. Aí ela correu pra parte do social, todo mundo tava lá, e eu, e aí, gente? Ai, tão linda. Obrigado, gente. O Javelete fica irritado com crianças mais velhas fazendo bullying, né? Com as, com ai, eu odeio crianças mais velhas. O Javelete fica muito incomodado. Porque... sua filha um dia vai ser criança. Não, não, não. Não. É, a sua filha já faz bullying contra as crianças. É, pois é. A gente ela tá, faz não, bullying aggressive. Sempre que a gente... A pílcula é das minhas. Não, não, não. Não, não, não. Eu não gosto. Não, a gente educa. Ela... Esse agora... Não adianta educar. A gente tá na índole da pessoa. Não. Mas a gente tem que refrear. Tem que refrear. Entendeu? Tem que refrear. Mas ela vai mas fazer ela bullying. Tomou muita na cabeça aí das crianças mais velhas também. Mas agora ela faz uns bullyingzinhos. Pois é, então, tem que refrear esse. Ah, outro dia chegou pra amiga e falou: a amiga tava com sapato de coelho. Ela, esse teu sapato é de bebê. É, aí a garota começou a chorar. Não sei da onde. Não é de bebê, é de bebê. O meu não. O meu não é de bebê, mas o seu de coelho. Que ela tinha achado o máximo o sapato da garota, mas não podia elogiar. Então ela falou: é uma merda esse sapato. Não pode. Não, mas aí tem que entrar educação. Não, tem que entrar educação. É o famoso recalque, né? É o recalque. É. Recalque mirim. Recalque mirim, total. Recalque mirim. Não sei como é que o Emílio arranjou tempo pra gravar na Nerdcast. O cara nem tá no meio do furacão. Só é o protagonista da novela das oito da Globo. É só. Só é a vida do projeto. Segundo Sol é o nome da novela. Segundo Sol, eu tô sabendo. Nossa, e a abertura é com a música da KCL? Não, eu tô sabendo. Eu sigo você no Instagram, cara. Eu achei que você ia falar que assistia a novela e falou, sigo no Instagram. É mais fácil do que ver. Se eu falo que eu assisto a novela, eu vou dar muita mancada aqui. Não vai funcionar. Acreditar de qualquer jeito. Eu fui proibido de falar de novela, então eu vou pular. Mas a resposta é sim. Quero saber o seguinte: histórias de viagem. E a portuguesa a gente tem algumas novas que aconteceram agora, mas o Tucano tem várias, né, da viagem dele pra Califórnia. E o Emílio tem umas excelentes também que ele contou pra gente uma vez lá no botequinho na Tijuca. Cara, é verdade, ele tem mais ótimo. Pois é. Ele só não pode contar as histórias da Bahia, né? Da Bahia tá proibido. Que isso, rapaz? Essa Bahia. Que não pode falar nada de novela. Não podemos entrar no tema. Mas eu me lasquei mesmo, no outro lado do mundo. O que, cara? Aonde? Foi na Tailândia. Cara, eu tenho maior vontade de conhecer a Tailândia. Então, é mó barato mesmo a Tailândia. Vale super a pena, desde que você não se acidente. O que você fez? É, eu namorava com uma menina e a gente foi pra Tailândia, a gente ficou um mês na Tailândia curtindo. Já no final a gente, pô, fez uma mega viagem, assim, a gente passou por vários pontos da Tailândia, teve uns perrengues, teve uns momentos bacanas e tal. Mas aí lá quando a gente chegou nessa ilhazinha de Koh Samui, lá tem essa parada da mão invertida, né? Começa por aí. O trânsito é o contrário. Cara, isso é um inferno. Já dá um nó na cabeça. E eles alugam aquelas lambretinhas, né? Pra você ficar ali, né? De uma praia pra outra. E aí a gente alugou uma lambretinha dessa, isso já era faltando dois dias pra gente ir embora, a gente alugou essa lambretinha e tudo mais, eu dirigi meio ali, tentando entender com aquela mão maluca ali. Toda hora achando que tem alguém na contramão, né? O cara tá na contramão, cara. Sempre. Não, e andando a 10, né? Andando a 10, tipo, deixa aqui que eu sei o que eu tô fazendo. Me deixa, cara, meu jeito, né? Aí no dia seguinte ela falou assim, pô, hoje eu vou pilotar a motinha. Eu falei, mas tu tá ligado aqui, como é que funciona o negócio e tal? Ela falou, pô, claro, já dirigi isso aí no sítio várias vezes e tal. Falei, beleza. E aí ela sentou, ligou, foi o tempo de eu sentar, meu irmão, ela arrancou e foi direto numa traseira de um táxi. Nossa, mas foi sozinha aquela, tipo assim, que tu fica e ela vai ou você foi junto? Não, então, eu acabei indo junto, porque a sorte foi que eu consegui, eu tava acabando de prender meu capacete, aí eu botei, eu prendi a parte de baixo do capacete dela, enquanto ela já tava rumo ao precipício, rumo ao táxi. Caraca. Ainda bem que não era um precipício. Porra, não, pois é. Mas foi braba a porrada, porque assim, o óculos escuro dela foi parar no, na embreagem do motorista. Nossa. Caralho. Meu Deus. Mas eles se machucaram ou foi só o prejuízo da batida? Não, bicho, isso é o início de tudo. Porque aí o que, que aconteceu? Porque não chegou na parte dos tigres, tá ligado? Pois é. Calma. Sabe aquela lei? Não, aí o que aconteceu foi que eu lembro daquele, né, que bateu, enfim, ela enfiou a cabeça por dentro do para-brisa. Nossa! Né, sumiu aquela cabeça e voltou, a motinha se estraçalhou inteira. Caraca! E aí eu lembro de olhar assim pra baixo e tal, ela tinha arrebentado o joelho, cara, tava aberto assim, parecia um... A pele deu aquela dobrada. Ah, meu Deus! E aí parecia que já tava faltando um pedaço. Falei, putz, isso não vai costurar de volta aqui. Como é que faz agora? E ela ali meio perdida e tal. E os caras começando a falar em tailandês. Em volta, ligue. E eu chamo a ambulância. Porque o motorista do táxi, eu não entendia se ele tava sendo empático ou se ele tava puto. Porque eles falam meio que num tom dele lá. Ele devia estar puto. E aí... Motorista de táxi empático? Motorista de táxi empático? Não existe. Nem na Tailândia. Ele tava putaço. Sei que não tava entendendo. Mas se você não se machucou, só a menina que perdeu o joelho? Até então. Então eu achava que tava tudo bem comigo, porque tava aquele frenesi, aquela adrenalina. De repente eu não lembro como chamar a ambulância, porque eu foquei, eu conhecia, eu sabia no que ia dar. Eu foquei em fazer com que ela não olhasse pro joelho de jeito nenhum. Caraca. Ah, pra ela não desmaiar. Não, seria até melhor, porque é a cabasteria, né? É, ia ser mais tranquilo, de pôr na maca, de tudo. Mas o lance era... Porque eu achava realmente que tava faltando um pedaço. Como foi no joelho certinho, dobrou muito a pele. Eu falei, sei lá como é que vão costurar isso, mas tem que ir pro hospital. Aí eu não sei como chegou uma ambulância. Acho que o motorista, além de puto, tava um pouquinho preocupado, enfim, de resolver logo a situação, e ele chamou a ambulância. Chegou o bombeiro Brian. Eu não sei como, mas... Gente, eu adoro... Meu Deus, o bombeiro Brian. Oh, bombeiro Brian. Meu joelho. A portuguesa agora é dublada. Aí entrou um baixo, de repente, uma música menos 70, não entendi. É. Ele veio andando em 60 quadros. Mas eu sei que chegou uma ambulância e tal, a gente conseguiu ir pra um hospital. Quando chegou nesse hospital, pô, ela foi pro... Botaram ela na maca, levaram ela pra mesa lá pra tirar raio-x, não sei o que, tudo mais. E eu fui lá fora pra fumar um cigarro pra dar uma distensionada. Quando eu cheguei lá fora, já tava o motorista do táxi com um brother dele ali, um parceiro, gente boa, com a cara de... Muito amigável, assim, meu Deus. Aqueles dentes todos de ouro, né? Tatuagem na cara. É, pô, com uma bengala esquisita, cheia de prego. Super simpático o taxista. Super simpático, preocupado com a situação. Querendo melhorar, né? É, e aí, pô, eu realmente, pô, eu sou muito inocente, cara. Eu realmente achei que os caras, de repente, estavam até preocupados mesmo. Eu fui, aí fui fumar um cigarro perto deles, né? Fala, pô, você vê que coisa, né? E aí, quando eu cheguei, O cara me olhou assim, ele falou, pois é, né? Isso assim, eu tô traduzindo tudo aqui, mas assim, imagina eu falando o meu inglês, porra, de brasileiro e ele falando o inglês dele de... De tailandês. De tailandês. No meio daquela situação toda. Então eu fui entendendo tudo meio que por mímica mesmo, assim, através das feições deles, eu fui lembrando do... Por mímica. O corpo fala, e fui, porra... Foi entendendo pela altura da bengala, né? A bengala ia subindo, batendo mais forte na mão... isso é outra coisa que numa aspas fora de contexto dá uma merda, viu? É verdade. A bengala do tailandês subiu. E cheia de prego, imagina. Mas aí o cara falou, pô, e aí, como é que vai ser? Porque tem que ver, né, o negócio do táxi, como é que a gente vai resolver? Eu falei, não, então, deixa eu dar só resolver aqui como é que vai ficar. Pô, o joelho ali, tem que ver o joelho, né, meu amigo? O joelho tá arrebentado. E aí ele, não, tudo bem, não sei o que. Aí o primo dele, super simpático, cara, não, toma seu tempo. O tempo que for, a gente tá aqui, a gente não vai sair daqui, não. Bom atencioso, né? É sempre bom. Aí eu falei, pô, que cara bacana. Aí ele foi lá pra dentro. Eu falei, bom, estamos garantidos. Táxi a gente tem pra voltar. Tem gente... Aí eu entrei, aí no que eu entrei, ela já tava meio cabreira, porque os caras, enfim, o atendimento não tava muito bacana, tava um negócio meio esquisito. Uhum. Aí, pô, eu fui identificando, né, a gente foi vendo ali aquela coisa meio hospital público daqui e tudo mais, um serviço meio esquisito, os caras meio de má vontade, tirando um raio-x meio lacaralho assim. Eu falei assim, pô, quer saber? Aí liguei pro gerente lá do hotel que a gente tava e perguntei, ele falou, não fica nesse hospital não, pera que eu vou até aí, não sei o que, a gente vai pra um outro hospital. Foi beleza. Pegaram a gente lá, fomos pro outro hospital. Quando a gente tá saindo desse primeiro hospital, já tinha um primo do cara da... aumentou a rapaziada. Caraca, meu, onde é que tá Jack Burton nessa hora, né? Onde é que tá o Ozob, meu irmão? Esse episódio mais... Aí eu descobri que o cara era o dono da motinha, porque não só o táxi arrebentou, como a motinha a também. A moto explodiu. Nada mais justo do que o cara da motinha que ia aparecer por aqui. Nossa. E aí ele, pois é, motinho e tal. Eu falei, pois é. O joelho aqui, não sei o que. Pô, dá um tempinho aqui, cara, a gente tá indo pro outro hospital, não sei o que. Não, beleza, a gente vai lá, se precisar de qualquer coisa, a gente tá por perto, tá certo. Caralho. Os caras vieram em carreata atrás. Aí fomos pro outro hospital cheio de pompa e tudo mais, não sei o que. Tá bacana, de bacana mesmo. Ela foi, o cara atendeu, fez a limpeza, não sei o que, costurou o joelho, no que começou a costurar o joelho ali e tudo mais, que já tava... Falei, pô, pelo menos vai dar pra costurar, tá tudo certo, não vai ter que arrancar um pedaço do nariz de ninguém, vai estar tudo tranquilo. Aí sim eu comecei a relaxar e comecei a sentir uma dor, cara, violenta no meu saco. Ah, meu Deus. Tu viu que tinha um tailandezinho grudado lá? Aí surgiu outro tailandês. Aí, bro, eu falei assim, cara, pô, aí fui no banheiro. E quando eu fui ver, cara, tudo voltou, o acidente voltou. Eu dei um rewind ali, voltou pro acidente. E eu lembrei que a motinha, quando bateu, eu já tinha meio que visto assim que a moto ia bater. No reflexo, botei o pé pro chão, né? Uhum. Pra me frear. Ou seja, no que eu botei o pé no chão, Niki, eu botei o pé no chão e levantei um pouquinho, a moto bateu e no que bateu a traseira deu aquela catapultada. Ah, e subiu e bateu. Ah, entendi. Subiu e bateu. Só que no calor do momento ali, do joelho, a gente pá, deixou passar. Quando eu cheguei no banheiro, cara, bicho, é tipo esse saco de lixo de festa. Como é que é? Peraí, você levou a cata um chicote de moto, um chicote de lambeta tailandesa no saco, é isso? Pô, falando assim dá até orgulho, cara. Um golpe, porra, muito, muito radical, mas não... Cara, a adrenalina é sinistra, né? Porque não deixou ele sentir dor. Porra, uma porrada no saco, tu não sentiu? Não, era o menos. Não, eu senti, eu demorei, mas senti. Porque porrada no saco, vocês não sabem, mas demora mesmo, né? Normalmente. Pô, mas ela vem vindo. Não costuma demorar esse tempo todo, mas... Pô, esperou você trocar de hospital. Essa aí tava paciente que nem o taxista. Cara, eu acho que, na real, talvez seja isso mesmo. Talvez meu saco tenha tido dó de mim, porque esperou toda a situação acontecer pra falar, brother, agora vamos dar um tempinho e olhar pra mim aqui, porque tá feio o negócio. E aí, cara, tava nessa situação, tava assim, não tava mais roxo, ele tava preto, realmente. Nossa assim. Senhora! Nossa, eu falei, agora acabou a geração, não vai pra frente, acabou. A acaba aqui, né? É, pra, não, entrar na fila de adoção já acabou. Já tava pensando em adotar um macaco, né? Lá da Tailândia, macaquinho, o Tuelve. Não, eu já tava... O Tuelve! Já volta com o Tuelve. Tadinho do Tuelve. Pior que você sabe que eu tenho o meu cachorro aqui, a gente tinha um macaquinho daqueles de pelúcia e a gente botou o nome dele de Tuelve. Que já tava na vibe ali, era o melhor companheiro do Chan. E aí eu voltei pra sala lá de cirurgia, o joelho dela já tava costurado, eu falei pra ela, eu falei, cara, ela falou, e aí, você tá bem? Eu falei, pô, eu tô de boa, assim, mas meu saco tá... Acabou. Eu tô preocupado mesmo, assim, porque parece que eu, sei lá, meu, parece que eu tô parindo, né? Eu rolei meu saco com 10 rolos de fita isolante, assim, tava muito... Caraca. Aí ela falou, pô, você tem que falar com alguém daqui do hospital, aproveita que você tá no hospital pra ver isso aí, porque se for sério, eu falei, cara, mas será, pô, o cara vai ficar falando em tailandês, vai ser um mimimi, eu não vou entender nada, e é meu saco também, né, não é uma parada qualquer, assim, não é um joelho, não é um mindinho que eu bati ali no praia ali, pô, né, deu uma topada, é o meu saco, cara, né, foi uma moto que bateu no meu saco. Então, coice, tomou um coice de lambreta tailandesa. Pois é, cara, isso é. E na contramão, né? No, na mão invertida ainda. Meu Deus. Bom, mas se você não tava falando fino. É. Não tava tudo perdido, ainda tinha não chance. Não tava. Aí eu falei, cara, beleza, eu vou procurar um cara aqui. Então, aí falei lá com a mulher, tentei explicar, né? Entender como é que falaria do meu saco em inglês, porque ainda tinha isso, tinha que traduzir tudo. My nuts are hurt. É. E com mímica também. Eu... My sack is dead. My sack is dead é bom. Eu sei que eu consegui falar lá com a pessoa, e aí me botaram numa daquelas baiazinhas com cortina, né? E aí entrou um cara lá e tal, e falou, pô, eu expliquei pra ele a situação, não sei o que, ele falou, então deixa eu dar uma olhada, aí eu mostrei pra ele tudo mais, aí ele falou assim, ó, o que eu recomendo é você botar gelo, bastante gelo, e procurar realmente um especialista. Nossa, nossa, cara, a minha ansiedade já tá alta aqui ouvindo essa história. Tá dando até uma conferida, né? Pra Ah, eu vou pegar gelo de garantia. Tem uma garrafa de água gelada aí, ó. Já bota entre as pernas. Não, só de ouvir dá aquela fisgada, né, cara? Às vezes dá. Igual quando você fala de corte de papel, né? Na hora você já imagina aquele. Nossa, exatamente. Não, mas enfim, aí o cara falou um especialista. Quando ele falou especialista, eu falei, mas deixa eu entender. Então você é. Cara, você tá morto. Você não manja nada. Você não é dessa área e tal. Aí ele, com mímica, ele falou: não, eu cuido de garganta e de nariz. Eu sou faxineiro aqui, só falaram. Eu sou faxineiro. Eu sou faxineiro, me falaram que você queria mostrar o saco mesmo. Falaram que tava tipo um saco de lixo, deixa eu me dar uma olhada. Olhou do lado da cortina, tinha uma fila. É. O taxista tava cobrando ingresso. Tinha uma galera lá fora. Caralho, velho. Bicho, eu sei que aí ele falou isso, eu falei, bom, então tá certo. Aí voltei, ela falou, e aí? Eu falei, ó, e aí que tá sério o negócio, eu tenho que sentar no gelo agora. E que, brother, um otorrino tava vendo meu saco e me deu essa aqui. É, suas amígdalas estão inchadas, né? É. Elas desceram bastante. Deve ser cachumba. Cachumba tailandesa. O pior é que a cachumba, se descer pro saco, é pior, né? Também. O perigo da cachumbana é esse? Nada é pior do que uma motoca invertida. O Azaghal sabe o nome melhor do que eu. Chicote de lambreta tailandesa. Nossa, eu vou anotar essa porra, porque é bom demais. Não, a partir de hoje eu só conto essa história assim, cara, porque aí eu viro um herói. Eu sobrevivi a um chicote de motoca tailandesa, lambreta tailandesa. Mas aí, tu achou especialista ou você resolveu cantar ópera, sei lá? Não, aí a história vai piorando, porque aí a gente foi embora daí, a gente foi pro hotel, e aí eu realmente, cara, eu dormi no gelo, pra você ter uma noção do que é que tava parado. E assim, botar gelo no saco não é uma coisa, uma tarefa fácil, né? Tipo, eu varei noite, assim, sem nem não, importar. Não, pera, teve um gap aí. Os taxistas. Exatamente. A família, te liberaram? A família tailandesa encontrou um saco pra eles, eles ficaram... E não, meu amigo, isso paga tudo. Tá pago, tá certo. Eu dei um golpe de volta, né? O saco preto invertido. Teve, olha o que a sua lambreta fez comigo. Eu que vou te processar. Quando quer falar de estrago, vamos brincar aqui então. Cara, eu sei que foi o seguinte, depois que eu cheguei, aí antes de dormir, né, antes de ir pro gelo e tal, a gente chegou e tudo mais, jantou, porque enfim, foi o dia inteiro nessa missão, já tava de noite, aí o gerente ligou e falou, ó, tem uma galera aqui na porta, que tá querendo bater... Caraca, os caras seguiram vocês. Não, os caras estavam o tempo todo com a gente, lá fora, mas estavam o tempo todo lá, entendeu? Caraca. Porque cada cigarro que eu ia fumar era um que aparecia. Aí eu cheguei lá, já tava o taxista, o cara da motinha, o primo do, né, o grande chefe da quadrilha lá, o cara que vinha negociar comigo. O da bengala. E mais uns três, mais aqueles três de braço cruzado, encostado na varandinha pra dar, né, a intimidade. Pra compor o cenário. Tava até o Twelve já lá, né? Tava até o Twelve de braço cruzado. E o Twelve dando soquinho na mão, assim, né, que é. E aí os caras, porra, e como é que vai fazer e tal, porque a gente, ó, a gente já tá o dia todo nessa, eu falei, pois é, pô, imagina eu, né, meu irmão, porque tá difícil. Aí o cara, então como é que vai fazer, a gente estipulou aqui um valor e tal, que pra gente não ter que, né, levar isso adiante, bababá. Enfim, aí eu fui recordando de casa e fui entendendo o que que tava rolando, né? Aí cheguei pro gerente, perguntei, falei, cara, e aí, o que que eu faço, você que, né, conhece aqui da área? Ele falou, ó, você pode levar isso pra polícia tailandesa, que é o que eu recomendo, mas pode ser que dê muito certo ou pode ser que dê muito errado. Se eles cismarem que você tem que pagar mesmo, você vai tomar uma facada violenta. Caralho! Nossa, cara! Aí eu falei, bom, mas é o que você recomenda? Ele falou, eu acho que é melhor, porque pode ser que eles entendam o seu lado também. Eu falei, então tá bom. E aí fui lá e com muito custo, respirando curtinho pro saco não puxar, fui lá e expliquei pra ele a situação, falei tudo. Falei, ó, vamos então amanhã na polícia, ver se tudo certinho e tal, porque tem a questão do seguro, né, porque a gente vai precisar de documentação, blá, blá. Beleza, aí dormi no gelo, e aí no dia seguinte fomos lá na polícia, e é óbvio que os caras ficaram me olhando, me encarando, o gerente foi comigo, inclusive, eu falei, você me acompanha? Ele falou, claro, vamos lá, então. Porra, o gerente comprou a briga. Comprou, não, ele tava super solícito. Não, cara. De ir na polícia do... Eu não lembro como é que se pronuncia o nome dele, mas, pô, onde quer que ele esteja, trust, please, aquele abraço. E aí a gente foi lá e os caras, bicho, meteram a faca. Porque o cara falou que ia ter que ficar com o táxi parado um mês pra consertar e que não sei o que, que tinha o prejuízo dele de um mês e mais o preço do conserto. O cara da moto queria uma moto nova e tudo mais. Eu sei que eu morri numa parada de 7 mil reais, uma coisa assim. Nossa! Que beleza. Caraca! Foi punk. Aí eu lembro desse momento que o cara falou tudo, eu falei, vou ali fumar um cigarro. Então tá, cheguei lá, falei pro gerente assim, e aí? Ele deu ruim, né? Em tailandês. Caraca. E aí começou uma outra etapa da história, que foi, a gente precisava voltar. Como o cara já tinha me roubado, eu falei assim, ah, cara, eu não vou, porque o cara ainda queria me cobrar mais um outro valor, tava por fora de não sei o quê. Eu falei, ó, o seguro vai te ligar e vai resolver isso tudo. Eu tava indo embora no dia seguinte mesmo, eu falei, vai ficar por isso. Porque já tinha muito mais do que precisava ali. Uhum. E o seguro realmente precisava saber de muita informação, porque, por conta do joelho dela, a gente ia ter que voltar de primeira classe, de qualquer jeito, porque eu tinha que ficar com a perna esticada, não podia dobrar. Ah. Aí, Tucano, fica a dica. Fica a dica. É só explodir o joelho. Pronto, isso. Quando chegar ali na porta da... Aquela rasgada de joelho. Enfia a faca no joelho. Ali na... No, não, no guichê mesmo, tu já dá aquela joelhada no balcão. Mas aí a gente falou, bom, então agora a gente vai ter que ir no hospital. A gente ligou pra seguradora e eles falaram, olha, a gente precisa de toda a documentação, o laudo médico, raio-x, tudo que vocês puderem organizar desse problema. Eu, ok. E aí fomos aí até o primeiro hospital, conseguimos pegar o raio-x numa boa, tudo mais. Voltamos pro hospital chique lá do otorrino. Uhum. E aí ela falou, eu queria que o médico desse uma olhada só pra ver como é que tá, né? Se precisa limpar alguma coisa e tudo mais. E os caras tinham pedido pra ela voltar pra limpar mesmo os pontos. E aí o cara passou por ela, o doutor deu aquela olhadinha assim, olhou e falou, ah, não, tá tudo bem, não sei o que e tal, e seguiu. Aí ela fez a limpeza do curativo e tal, e fomos pro caixa do hospital. E aí falamos, ó, precisamos do laudo, isso e aquilo e tudo mais, a mulher passou pra gente e aí deu um valor exorbitante. Eu não me lembro exatamente agora o que que é, mas era uma parada absurda, assim, pra entregar um exame, um médico falar, ah, tá tudo bem, tá tranquilo, e fazer uma limpeza de curativo. Caraca! É, aí eu falei assim, pô, que valor é esse? Ela falou, não, porque os laudos são pagos. Eu falei, não, mas isso não existe, pô. Desde quando? Isso é um laudo médico, o seguro precisa. Ela se acidentou, ela precisa de um relato do que aconteceu. Não, isso é pago, isso é pago, isso é pago, não sei o quê. E aí começou a destrinchar, não, mas ela tem uma consulta aqui também do médico, mas o médico não consultou, ele passou no corredor e deu uma olhada ali e falou, ah, não, mas ele parou o tempo dele e tal. Aí eu sei que começou uma discussão, eu falei assim, cara, chama a supervisora, aí vem a supervisora do hospital, eu expliquei pra ela a situação e falei pra ela, ó, entendo uma coisa também, a gente tá no fim da viagem aqui, a gente já tá sem dinheiro realmente pra fazer as coisas, já teve esse acidente e tal, não sei o quê. E aí, eis que a diretora do hospital fala pra mim assim, não, vocês têm dinheiro sim, porque vocês são atores no Brasil e a gente deu um Google em vocês. E... Oh, caralho, velho! Tá de sacanagem! Que filha da puta! Caraca, os tailandeses não estão de brincadeira. Tu acha que a Tailândia só tem massagem, amigo? Não mesmo. Algum preço tem que ter, né? Pô, é tomar a massagem dos taxistas, né? É a verdadeira tailandesa, né? É essa, pô. Eu até esqueci do saco. Que ano que foi isso? Cara, isso foi acho que 2013. Uhum. 2013, é. Por aí. Então já dei o Google aqui, era a Gisele Thier, né? Temos um Sherlock Holmes. Na segunda temporada, assim, desculpa tirar eles esperando, não vai ter Mamaguchi, nem arco de Mamaguchi, nem família Gucci, porque vai ter o retalho, né? É, ele vai ser. Mas se a história for bem trabalhada, dá pra ter uma história maneira. Agora, eu já tô até vendo, porque ele, né, ele teve salvo conduto e foi embora, certo? Sim. Saiu pela estrada, pediu carona na chuva, aquele negócio. Não, pior, ele sentou... No, na reuniãozinha e falou, tô com medo. Ah, não, você acabou de lembrar, caralho. Mataram o Punisher mesmo, cara. É tipo isso, a segunda temporada terminou de um jeito que tipo assim, cara. Segunda temporada, tá muito louco, cara. Que segunda temporada? A segunda temporada do Justiceiro, quando não, eu não vejo motivos pra você ter uma volta do personagem, entendeu? O Rex tá muito louco. Não, agora eu entendi o que ele quis dizer. Ele não consegue se expressar direito depois de certas horas. Mas... Não. Porra, é porque eu tô falando o seguinte, a primeira temporada terminou de um jeito, do Justiceiro. Eu entendi. Que você deixou o personagem sem ter o que seguir. Um drive. Um drive, exatamente, você tirou isso do cara. Dito isso, fudeu. Só tem uma maneira de ter a segunda temporada e a pior maneira possível. Qual? Retalho vai voltar, vai sequestrar a família do microchip, e aí o Punisher vai ter que voltar pra salvar a família, porque ele é a única opção do microchip. Porque a polícia não vai dar jeito, a madame não vai ajudar ele. Cara, você acha que o Retalho vai ter cara de fazer isso? Comendo... Ih, falhou, Gaveta. Caiu. Gaveta? Gaveta caiu. Quebrou o chão. Vocês ouviram? Ah, agora voltou. Agora voltou. Era o alarme da minha dieta líquida. Calma aí, dá licença. Eu vou fazer isso no ar aqui, enquanto vocês estão aqui, ó. Pera aí. Copinho. É uma sopa com a cor de vômito. Mas vamos lá. Coitada, a Livinha tá fazendo tudo temperadinho. É, ela capricha. Cara, então, ela tá fazendo temperadinho, mas eu quero falar um negócio especial depois. Mas só pra aí. Essa merda! Ai, eu odeio essa merda!

Aí já arruma uma merda logo. Não... Infelizmente, eu só pude trazer isso. Já tô fodida mesmo. Aí eu falei, because it's good, because it's a gift. Aí ele falou assim, você não pode levar isso. Isso é líquido. Eu falei assim, não, this is a cream. Aí ele... ele não pode levar cremoso, tem que levar sólido. Eu falei, cremoso é sólido. E ficou essa discussão. Ficou a discussão se cremoso é sólido ou líquido, é isso? Bom. Você interpretava cremoso como sólido e ele interpretava como líquido. Como líquido. Tem que ter dito, my shit is cream. So, what is this? Liquid or solid? Agora, o Frankenstein também usa de personagens históricos. Pega partes de vários lugares, né? Pega várias partes. Né? Já sei onde você quer chegar. Fica todo mundo querendo pegar meu lugar aí, mas ninguém tá vendo. Eu ia falar que também é baseado em personagem histórico, né? É uma história chocante mesmo. Caraca, Dudu! Nem foi tão bom assim. Ah, foi bom. Foi ok. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Los Angeles, eu não falava nada de inglês, assim. Pra mim, não tinha tempo verbal, não tinha nada. É, bem-vindo ao time, é. Tamo tudo junto. Eu falo igual o índio. O índio fala melhor. Eu gosto de você. É, tipo isso. E aí tava eu e meu pai nessa, né? Só que eu aprendi o Can You Help Me? E aí não tava me achando pra caceta, assim, andando e pô. Tudo era Can You Help Me? Meu pai, brother, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Can You Help Me? A gente tava procurando uma BH lá pra ele comprar uns negócios e tal. Aí a gente perdido, fui pedir uma informação, mas aí tinha uma rodinha assim dos caras grandes, sabe? Porque eu virei pro meu pai muito rápido e falei assim: deixa comigo. Virei na caminhada. E quando eu me dei conta, os caras grandes assim, sabe? E eles estavam numa rodinha, meio que como quem vai terminar uma piada, sabe? Nossa. Puta, tu interrompeu o final. Mas eu tava tão confiante com a minha capacidade de falar aquela frase que eu nem pensei. E aí eu já dei aquele tapinha nas costas dele. Quando ele virou, eu mandei assim: Can I help you? E aí, foi esses 3 segundos assim, de silêncio. O cara me olhou de cima a baixo 3 vezes. Assim. Ele mandou um: With what? Caraca. Aí eu, mas eu me liguei rápido e tal. E aí, com certeza, eu falei: Não, sorry. E meu pai de longe vendo tudo assim. Caralho, tá rolando de novo ali. Não, pronto pra correr, né? Teu pai tava pronto pra correr, tacar o cartão no hotel e sair correndo. Na verdade, o Venom, ele cresce, ele fica bem maior do que o Ed Brock. Ele tem uma metamorfose dentro dele, entendeu? Não é... Porque às vezes fica nos quadrinhos mesmo, aparecer a metade da cara, ou então só a parte de cima, os olhos, e embaixo a boca. Então, ele deve ser uma dor inacreditável. Em que momento a boca do Ed Brock vira a boca do Venom, entendeu? Tá querendo me dizer que o Venom é uma metamorfose ambulante. Nossa. Hoje eu tô demais, hein? Tá foda. Putz grila, cara. Mas ele nasceu há 10 mil anos atrás? Não! Quem sabe, por que não? Sim, pior que sim. Talvez ele fosse só uma mosca. Olha, hoje nós estamos todos afiados, é. Isso é uma música também do Raul Seixas? Claro que é. Talvez fosse só uma mosca? Essa eu não conheço, desculpa. Ou no final de tudo ele tava tentando criar só uma sociedade alternativa? Paulo Coelho está orgulhoso de você. O Azaghal é muito babaca. Eu fiz testamento. Ele cismou que ia morrer, fez testamento, escabal. Palhaçada, cara. Eu quero falar um negócio pros ouvintes. Que assim, ele achou que ia morrer, só não, meu amigo. Porque teve um cara aí que postou no Twitter: eu amo todos vocês. É, o Jovem Nerd. Ah, não acredito! Vá lá no Twitter do Jovem Nerd. Porque eu queria que meu último tweet fosse positivo. Nego, acha que vai morrer. Muito engraçado. Ninguém sabia. Tem um tweet aí meu que foi o antes da cirurgia, exatamente. Eu sabia que tem operar, ele ia operar até lá. Eu amo tanto vocês. Aí eu todo mundo acha que vai morrer.

carrega, é temporal. Se carrega, se carrega. Mas era assim, ele, a criação Waldorf lá em casa foi sempre muito dando o direito da criança escolher o que ela queria, que é essa criação livre. Você quer o mundo da prostituição? Quando a gente apoiava era ótimo, porque ele fazia assim, ele trabalhava a questão da escolha também. Meu pai tinha um chinelo panca. Vocês chegaram a ver o chinelo panca? Que não, isso? É um chinelo? É o panca, o panca é um chinelo, cara, é um chinelo que ele, cara, ele parece uma sola de caminhão, sacou? Parece feito de sola. É, ele é enorme, cara. E ele fica horroroso no pé, cara. Eu não sei quem é que gosta disso. O seu Waldorf. O seu Waldorf gosta. O seu Waldorf, ele tinha a panca dele, que é duas camadas, né? Uma de borracha e a outra de concreto, provavelmente. É, tipo isso. É bizarro. E um cinto. Ele dava, né, a opção. Gentilmente, ele dava a escolha. Ele falava assim, vocês querem apanhar, você quer apanhar de chinelo ou de cinto? E aí a gente tinha que rapidamente, a criança já exercia a questão da rapidez mental. De raciocínio. Da densidade, velocidade, também foi muito bom. Qual que vocês escolheriam? Sem pensar, portuguesa. Eu? Chinelo ou cinto? Pensou. Chinelo. Jovem Nerd. Porque o cinto dói cinto. Mais, é igual o chicote. Chinelo ou cinto? Pensou. Chinelo. 3D. Eu falava logo, dá com os dois. Tanto cinto, faz, gente. Foda-se. Cinto, sempre. Por que cinto? Porque cinto é igual chibata. Porque o chinelo tá ali, não tem erro. A força tá toda no chinelo. Vai acertar em você e não tem, ela não vai dissipar pra lugar nenhum, a não ser no teu rabo, é isso. O cinto, se você se mover um pouco na direção do cinto... Você consegue dissipar a força dentro. Caraca, do cinto. Você vai pra em direção ao chicote? É isso aí. É isso aí. Eu não ia ter essa perspicácia aí, não. Eu apanhei. Eu ia sempre eu correr. Muito da... Eu apanhei muito de cinto, eu sei o que eu tô falando, gente. E em você direção tinha do todo cinto. Um esquema. Tinha, se você. Se o cinto vem, né? Vem aquela chibata assim. Nossa, qual é? Fazendo aquele arco assim. Se você. O problema da chibatada é ela fazer aquela lambida, aquele isso. Chulape. É, o chulape aquilo dói pra fode. Caramba. O chulape é uma desgraça. Mas se você quebrar o chulape no meio, você leva só o slap. É tipo furar a onda, né? Furar você onda. Fura a onda da cintada. Se você quebrar o chulape, você leva só um slap. Excelente. Esse tipo. Tem que ser o título desse programa. Com a gente pro Flamengo e enchendo a cara, 45 graus, tal, não sei o que, aí beleza. E eu com o iPhone na piscina. Aí uma hora eu fui guardar o iPhone e vi que ele tava superaquecendo. E no que ele superaqueceu, na parte de baixo, ele começou a soltar um spray de água, tá ligado? Ele começou a ventilar e saía a água, um spray, tá ligado? Você botava na água, ele ia nadando pro outro lado da piscina. Cara, me fala como é que eu falo pra Siri fazer essa porra. Siri, golfinho. Siri. Manda o golfinho. O iPhone vai... pro outro lado da piscina. Até o outro lado da piscina. Eles faziam as artes homenageando o povo. Olha. Trabalhador do campo, engenheiros, mulheres também que lutaram na guerra, heróis de guerra, o próprio Lenin, que é bastante, até hoje, a gente foi numa... Vocês viram o mausoléu? Vocês foram lá ver ele? Não fomos. Não a gente fomos. Viu o mausoléu, mas nos dias que a gente tava lá, tava fechado, ele abre por poucas horas, então a gente não viu. Ele é um cara ocupado, né? Não, e era, a gente não foi, vamos falar a verdade, que era uma fila do cacete, ninguém tava afim. Não, mas a gente... A gente já tinha visto dois cachorros empalhados, tá bom, né? De bicho empalhado. Caraca, tá bom de bicho empalhado. Eu sou muito mais de entrar numa fila pra ver um cachorro empalhado que ver uma pessoa empalhada, então, sem dúvida nenhuma. A pessoa empalhada. Eu gostaria de ter visto. Ele tomando café, não... né? Empalhadinho, assim. O dedinho pra cima, assim, né? Eles mudam a pose todo dia. Como uma figura histórica, eu gostaria de ter visto, mas também não fiz questão, né? Porque a gente não foi lá no dia que tava aberto. Mas a curiosidade, ele tá onde? Ele tá deitado? Tá deitado, é. E aí você vê o caixão lá... Ele falou não, assim... Você vê ele. Ele falou assim, quando ele morreu, ele falou assim, quero ser enterrado em São Petersburgo com a minha mãe. É. E o aí Stalin falou assim, tá bom, pode ficar... fica tranquilo. O Stalin que fez isso. Fica tranquilo. O cara morreu, cadê aquele... aquele último suspiro, sabe? Ele, faz o boneco desse filho da puta. Bota na Praça Vermelha que vai ser propaganda. É isso mesmo. Bota um guarda-chuvinha em cima, só pra não derreter. Bota ele lá, fincado na praça, pra geral ver. Bota pimenta pra esse pombo pousar em cima. Bota pimenta, caralho. Queima a patinha e vambora. Alguém falou assim, finalmente descansar o caralho. Descansar, meu. Agora é que tu vai trabalhar, sabe? Essa mamata vai acabar. Essa mamata vai acabar. Que foi sim em Singapura, me convidaram nesse restaurante, 3 estrelas, eu, ai, que bom, vamos lá. E me dando essas coisinhas brancas, aí eu tomo tudo, engulho tudo, aí, que é isso? É bom? Eles me falaram, é esperma do peixe. É praticamente eu fiz um boquete, um peixe, mas tudo bem. O resultado, né? Foi... Tecnicamente é isso que aconteceu. Olhou pro aquário, o peixe tava fumando. É. Barriguinha pra cima, você bateu na mão. Ah, você falou de picolé. Ah, eu quero falar do... Ai, meu pai. Gente, falando em picolé. O seu Waldorf, ele aprendeu um negócio com o Chico Anísio, que também é do meu estado, e ele usava na gente, e a gente caía, que era a seguinte frase. Vocês parem, né? A gente tá fazendo alguma besteira, alguma coisa mais levada, e vocês parem, senão eu não levo vocês na pracinha pra ver as crianças tomando sorvete. Ai, meu Deus do céu, gente, com seu quadro, com essa frase. Nossa, o Chico fazia isso. Senão, não levo vocês na pracinha pra ver as crianças tomando sorvete. Caralho, que merda. Ai, método Waldorf, meu Deus. Sabe o que é mais bizarro? É que hoje a diversão das crianças é ver outras crianças fazerem coisas. É verdade. Esse cara. É no YouTube. É. Seu pai foi um visionário. É? Meu pai criou o unboxing. Eu só criava o unboxing do Kinder Ovo, essas coisas. Meu sobrinho hoje, tudo bem. Não é? Hoje é a diversão das crianças. Já eu quero ver as crianças fazendo outras coisas. Eu só vou ficar aqui vendo. Eu não vou fazer isso nunca. Ah, é verdade. Que sorte a minha, hein? Não é? Mas, gente, os pais eram criativos, né? Tinha que ser, né? Eu tinha uma namorada minha que aí a gente tava naquela coisa de... Quantos anos atrás, Reca? Ah, cara, tem muito tempo. Bota 2006, sei lá. É sempre 12, 13 anos atrás. Não, é sério, você era uma namorada minha mesmo. E aí o que acontece? Naquela coisa assim, pô, hoje é nosso aniversário, né? Tamo juntos há 6 meses. Pô, pensei na parada de dar parada maneira. Caraca, com 6 meses você já tava precisando apimentar aquela ação? Não, não, uma coisa diferente. É fazer um agrado, né? Dá um molho a mais, né? E aí eu cheguei e falei assim, porra, cara, acho que eu vou me depilar que nem uma pornô, cara. Nossa. Aí, que ótimo, mano. Aí o que eu fiz? Eu cheguei, falei, cara, mas eu não vou passar gilete, que gilete, porra, pode machucar, cacete a quatro. Fiquei preocupado com o gilete, com a história. Falei, não vou de gilete, não. Vou comprar aqueles cremes que tiram pelo. Nossa, aquele câncer em lata? É, exato. Aí eu comprei um, cara, que era assim, para partes íntimas, para homem. Aí eu falei, porra, tem tudo que eu preciso. Para homem, partes íntimas. É isso, não tem erro. Só um minuto, só um adendo aqui, rapidão, uma observação. O seu presente de 6 meses de namoro foi raspar o saco? Era, era ficar tipo um... Sobrancelha, virou o Will Brenner. É, tipo isso. Aí eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer. Vou chegar, né, lustroso. Chegou a garrafinha. Garrafinha, depiladinha que nem a garrafinha. Aí eu cheguei... Como criou aí que nem uma garrafinha. Peguei o produto e li assim, ah, não, você passa e espera entre 3 e 5 minutos e depois passa um pano úmido pra tirar o pelo. Cara, isso é tão errado esse produto, cara. Não, tem erro. Cheguei, besuntei o garoto com o creme. Tá maluco, cara. E esperei 3 minutos. Nossa. Quando passou 3 minutos, eu passei o paninho que vinha junto. Não veio muito pelo, não. Caiu. Você passou o líquido e caiu o pinto do caiu Coringa. Caiu o pau fora. Tirou o pau da toalha. Não veio muito pelo. Sai o pelo porque sai a pele junto, né? Calma, o que eu fiz? Falei, porra, vai ver que eu devo ter a pele um pouco mais grossa. Não sei eu. Quiçá. Vou passar mais creme. Vou passar mais, olha aí. Vou esperar pelo menos mais uns 5 minutos. Isso aí. Aí, beleza. Deixei o molho lá por

cheiro de eucalipto? Cheiro de cândida? Caraca. Aí tinha cheiro de água sanitária. Aí já tava, aí era complicado. Mas o caimento era do outro lado do banheiro. Então, saía a água do chuveiro e ela passeava e se transformava o banheiro inteiro em um Pantanal. E era isso. Aí eu tô tentando te acompanhar, viu? Cara, assim, whatever, o caimento, que já foi um absurdo. Ela tomou banho numa sauna. Antes do aeroporto, ele tá reclamando do caimento. Eu acho que você vai ter muito o que se explicar, cara. Aliás, me perdoem se eu fiquei calado por alguns momentos, mas é que teve muitos momentos que eu esqueci que eu tava participando. Tão acostumado que eu tô a ficar escutando aqui, sabe? É verdade. Aí tô aqui. E eu tô participando. Eu tava comentando mentalmente muita coisa. Sabe o que que é isso, né? O quê? É, café. Café de artista. Vamos à minha história. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, me apaixonei por uma jovem moça. No entanto, nunca havia me declarado. E por mais de um ano, quase dois, não havia feito nada até o fatídico dia que ela me fala que ia embora. Pô, dois anos esperando, né, amigo? Se não fez nada, ela tem mais do que realmente tocar o barco. Que voltaria para sua cidade natal. Fiquei muito triste. Pensei até ir à rodoviária e furar todos os pneus do ônibus. Ah, mas como eu queria ter visto isso? Não, ela nem falou se é de ônibus ou de avião. É, furar o pneu do avião ia ser mais legal. Ia ser foda. Ia ser bacana. Mas não fiz nada. Mas não fiz nada. Ah, isso é muito adolescente, né? Eu queria rasgar minhas roupas e sair pelado na rua, furando pneu, mas não fiz nada. O que que você fez? Aí, aí passou o moço vendendo bala juquinha, eu comprei, né? E fui jogar LOL. No dia do meu aniversário, ela me beijou em uma forma de presente. Isso é um vacilo inacreditável. Oi, vou te dar um presente, seu merda. É, eu vou te dar um beijo aqui pra fuder com a sua psique, Kelly Stein. Informação pelo resto da sua vida. Você vai ser uma pessoa abaixo da média, abaixo da crítica. Você vai ter um subemprego. Você vai sempre sofrer de amor. Caraca! Caraca! E pra mim, esse beijo não será nada. Basicamente foi isso, cara. Eu vou te dar um beijo que vai fazer você ter um subemprego. Você nunca vai poder ter um boleto de 25 mil reais pra pagar por causa desse beijo. Enfim, a história fica bizarra. Quando eu estava no Fundamental 2. Para. Peraí, mas é Fundamental antes. Porque se ele estava no Ensino Médio, ele voltou pro Fundamental 2? É, porque ficou retardado. Eu não entendi. A capacidade cognitiva do menino diminuiu ao ponto dele ter que voltar pra sexta série? Tá, não, ele voltou a história pra contar o raciocínio. Ele tá fazendo um flashback. É atonal, esse é um e-mail atonal, é isso? É. É, Westworld, tem várias timelines. Então, eu estava no Fundamental 2, na sexta série, com a primeira namorada. Olha, que lindo. Em vez de estar estudando a teoria dos conjuntos, estava namorando. Após nosso primeiro beijo. Meses depois, terminamos. E um ano depois do beijo, ela engravidou do outro cara, na sétima série. Caraca, na sexta série! Sétima, já tinha sido um ano depois. Já tinha sido um ano depois. Caraca, mas na sétima série tem 13 anos. É, minha filha, todo mundo tá muito mudado, né? As pessoas não estão mais perdendo tempo. Ah, é porque o mundo pode acabar a qualquer momento, né? É, na dúvida, vamos meter. Ah, mas no meu colégio teve um cara que engravidou a menina também, não era? Era tipo isso. Tipo aí. Oitava série. É, não, no meu também, isso é. Isso é normal. Não é, enfim, nós temos que rever esse conceito de normal, né? Não é o ideal, mas acontece. É. Mas então, não é o ideal, mas acontece assim, a Segunda Guerra Mundial não é o ideal. Mas acontece. detonar uma ogiva nuclear numa cidade que não tem nenhum tipo de instalação militar e é feita de papelão e madeira. Não é o ideal. Mas acontece, é. Ebola. Ebola é uma parada que a gente pode dizer, não é o ideal. Ebola não é o ideal. Mas acontece. Agora, porra. 13 anos de grávida? Não, você não pode ser. Que normal. Foi. Então, ele fala que ela, tá vendo? Aí ele vai chegar lá, ó. Que o evento se repetiu. Ele outra pela menina. Terceira vez. Ele beijou essa garota que tava, tipo, dando beijo da desgraça nele pra ele nunca mais conseguir pagar um boleto. E ela engravidou. Ela engravidou do outro cara. O mesmo aconteceu com uma amiga minha. Nos beijamos e anos depois do beijo, ela engravidou. Anos depois? Anos depois do beijo. É a praga, né? Praga. Não beija esse cara mais. Você engravida? Ninguém. Você pode engravidar a qualquer momento. A qualquer momento. Você tá andando na rua, ele te dá um beijo, pá, 9 meses. Você não consegue nem tirar a calça. Pare ali mesmo. Esse evento se repetiu com a jovem citada no ensino médio. Quer dizer, foi pra frente de novo. Então tá. E isso se repetiu com duas outras amigas, a qual beijei durante um jogo de verdade ou desafio quando estava no terceiro ano. Olha só. No terceiro ano eu já devia saber como é que as coisas funcionam, como é que o jogo joga, mas tudo bem. Desde então, acho que vivo em uma maldição. Deve viver, com certeza. Sei que parece ser uma coincidência, mas isso me preocupa um pouco. Que tal estudar biologia, né? É. Que tal? Alguém explica a ele, gente, como é que engravida alguém? Explicar uma coisa, menino. Ai, caralho. A maldição é que as meninas estão dando muito, gente. E estão dando sem camisinha, entendeu? Essa que é a maldição. Essa é a maldição. Avisa pra tuas amigas. Não é teu beijinho com doce, não, querido. Essa dadação sem camisinha leva, né, à gravidez. Exato. Aí ele tá achando que é a boquinha santa dele lá, que tá santa, engravidando é. Geral. Boca aperte. É, boca não, porque olha só, ele sabe, ele deve saber como acontece. Não parece. Não, ele não sabe todas as etapas, mas provavelmente ele beija a menina e ejacula, acha que ela engravidou. Ele só não sabe que... Pra isso acontecer, eles têm que estar um dentro do outro. Ou pelo menos na perola, né? Pelo menos na perola. É, ali perto, né? Não de calça jeans. Mas ele acha que é isso. Ele beijou, opa, melei a cueca. Daí, tá olha assim. O risco. Vai engravidar. Mas então, peraí, quer dizer que é um negócio que por ter várias barreiras físicas pra chegar até lá, demora 2-3 anos pra acontecer, é isso? demora mais pra engravidar. Talvez essa seja a maldição dele. Ele tem espermatozoide resistente demais. Correm pela calça, nadam pelo chão da balada. Um ano depois chega na menina. Escalam a perna da garota até chegar ao Ficam útero. Ficam escondidos na casa dela. Até um momento propício. Isso. Ai, tadinho dessa criança. Não, tadinho não. Tadinho, não. Tadinho jamais. Tadinho. A gente tá aqui. Tadinho da gente que tá aqui vendo essas idiotices. Essa desgraça. A gente não está aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, Aga. A gente tá aqui pra dar pedrada. Pra enfiar o aipo com aquele molho blue cheese no ouvido do cidadão. Não, pra enfiar com o molho, o Papai Noel perdeu as botas, sei lá, o nome. Isso, Papai Noel morreu. Não é assim, tadinho é o caralho. Quantos anos tem esse cidadão? 15, 14 anos? Por aí? Porra, tá na hora de largar essa merda desse Pokémon, essas botas desse joguinho, esse small, essas merda, e descobrir como é que a vida funciona. Porra! Agora esse porra foi de alborguete. Tinha que comprar fórum. Você não tem ideia fórum. Como era difícil comprar. Fórum? Que revista é essa, gente? Fórum vinha junto com ele e ela. Caraca, mas isso era a revista que foi pelada? fórum era uma coisa maravilhosa, tinha um conto erótico. Você abria a página, o cara falava assim, então, saí com a menina, gozei 3 vezes. Aí continuava a história. Velhos tempos da dificuldade, né, Jim? Hoje em dia tá tudo aí, é um clique, né? Tá tudo aí, pois é. Tá aí, gente, todo mundo sabe que a internet foi feita para as pessoas verem outras pessoas copulando. Ninguém, esse negócio, mas a internet foi feita para disseminar informação. Pau no seu cu, não foi. Começou no início aquele negócio, nos primórdios da internet, só tinha figurinha e textinho sobre dinossauros. Isso foi um grande teste. Teste, ver, vem cá, a gente consegue botar texto? Consegue, opa, já dá pra meter o fórum aqui. A gente consegue botar imagem já, opa, ó, ele e ela e tal. Mas aí as placas de vídeo eram caras e tal, era uma merda. Quando começou a realmente melhorar, aí você vê que apareceu o X-Vídeo da vida, os Pornhub da vida, entendeu? Aí a coisa veio pra ficar, pra ser, pra entender como funciona. É assim, e me fica este retardado deste moleque achando que ele está beijando a menina e engravidando ela 3 anos depois. Mas ele não achou isso. Ah, ele está achando, caralho, que tem uma maldição, só isso. A maldição dos espermas já existem, né? É, tem. Ele tem a maldição de ser super, super confiante e acreditar em qualquer merda que dizem pra ele. É, essa é a maldição, realmente, ser super confiante. É tão confiante esse rapaz. Eu vou te dar um beijo. Fulaninho, você quer engravidar? Quero, vou te dar um beijo. Daqui a 3 anos... Porra, a gente conhece várias pessoas que estão precisando ser beijadas. Estão tentando aí já várias inseminações. Chama esse, liga pra esse garoto. A boquinha da fertilidade. Porra, meu filho, vai pra frente da clínica. Vai pra frente da clínica, nessas clínicas de fertilidade. Fala, minha senhora, a senhora vai gastar quanto aí? 20 pau. 20 pau pra ver se vai conseguir. Aqui é garantido. É um beijoca aqui. A senhora daqui a 3 anos, no máximo, tem 3 gêmeos. É, dá pra planejar 3 anos. A senhora continua fazendo o que a senhora tá fazendo da sua vida, tá? Eu vou lhe dar um beijo, mas a senhora continua metendo, continua fudendo, continua fazendo clínica de fertilização, a senhora continua com a porra toda. Mas saiba que foi o B. Foi. E na minha mão é mais barato. Na minha mão é mais barato, exatamente. Tá vendo essa língua babada aqui, ó? Que bom! Que a senhora quer é louro, quer de olho azul? Esse é o garoto que fosse lá naquela loja daquele dado maravilhoso, né? Separado pelo glorioso dado do Espírito Santo. Então, se esse garoto fosse lá conversar com a psicóloga que faz a avaliação, a psicóloga barra compras, né? A psicóloga ia falar, então, você tem um problema. Você pretende trabalhar em quê? Seus pais têm bens? Porque pelo que eu estou vendo aqui, só na sua vida normal, na sua vida humana normal, você não vai conseguir pagar isso. Você vai precisar da ajuda dos seus familiares para tentar entender aqui como é que as coisas funcionam. Seu retardado. Porra, o garoto ia ajudar muita gente aí. É ele que faz tudo, é. Porra, muita mulher querendo engravidar há anos, gente. Que isso? Ajuda, não, mas veja bem. Ajuda elas, rapaz. É o beijo, mas elas têm que continuar fazendo tudo. Tem, vida normal. Vida sexual ativa, por favor. Atenção louca, mas foi o beijo que fez alguma coisa. Foi, a boca santa. Volta pro primário, pro pré, volta pro pré. Porra, volta pro saco do teu pai, meu amigo. Volta pra tia do pré e pergunta como é que é a história da abelhinha. A tia do pré vai te ajudar. Como é que deve ter 9 anos de idade? Não é possível. A senhora Jovem Nerd não sabe qual é a história da abelhinha. Eu não sei como ela pretende contar pra Gisele. Um dia ela vai perguntar. E você vai ter que saber a história da abelha. Se informa aí. Tem que primeiro descobrir como é que é essa história da abelhinha pra depois contar pra ela. Senão vai ser que nem meu pai, que saiu traumatizando geral. Falou, minha filha, ó, você tem que estar na idade de aprender como é que... Como é que... a banda toca, como é que o jogo joga. Aí desenhou o peru, olha, foi um inferno. Ah, isso aí. Foi infância, hein? A infância, minha filha, não podia ser melhor, né? Acabou, né? A infância acabou ali. Era uma terça-feira ensolarada. Minha infância acabou ali. Acabou na parada mais nojenta do mundo. Gente. E eu fiquei... pra que você faz isso? É como é que... Como... Não, a gente, e... quando a gente cobra, é nojento, né? Nojento. Não, criança, conta... é nojento. Não, conta isso, Ana Jovem Nerd. Não, gente, não vou contar aquilo de novo, não. Perdeu, a piada já foi. Não, vai lá. Não, não, a senhora da Verete ficou assim. Eu fiquei anos tentando entender como que uma minhoca mole entrava. É. Mas, gente, ele não explicou que o negócio, né, entrava sangue lá e o negócio enrijecia e crescia. Sangue, gente. Mas era uma explicação de como é a cópula ou era um filme do Conan, gente? Enchia de sangue, sei lá. É, a cópula na era iboriana. Ô, gente, aí, então, que... né, não explicou essa parte. Então... Você perguntou pro Jovem Nerd? É, como é que essa minhoca mole vai... vai funcionar aqui? Fala, gente, é sério. Fala, ganha. Batendo com a porta do dedo. Eu achava, gente, não dá. Como é que isso aqui funciona? Como é que essa porta funciona? Batendo de um lado pro outro, assim. Que negócio aqui? Que negócio aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai fazer o quê? Eu não entendi, mas esqueceu de explicar essa parte. Eu não entendi. Você tinha que ficar mirando com aquele negócio mole. O pêndulo, aquele pêndulo, né? Eu achava que era... Tinha que encaixar o pêndulo. Fica bam, balalão. Eu juro pra você. Anos sem entender. Anos sem entender como essa minhoca molenga vai... Mano, parabéns, mano. Jovem Nerd. Olha só, eu vou culpar, coitado do meu marido. Ai, caralho. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.